quando tá escuro e ninguém me vê. Quando tá escuro eu enxergo melhor. Quando tá escuro te vejo brilhar. É onde eu abro as minhas asas, onde eu me sinto em casa. Passo o dia inteiro esperando a noite chegar. Porque não há mais nada que eu quero matar. Tá escuro, tanto faz que cor tem. Quando tá escuro, só valem as palavras. Quando tá escuro, ninguém repara as minhas meias. É onde eu fico à vontade, sem medo da claridade. Passo o dia inteiro esperando a noite chegar. Porque não há mais nada que eu queira fazer. A noite chega. Porque não há mais nada.